renova-lhe então a vida como uma flor. Ter meus braços perfeitos quando há muitos mutilados. Meus olhos perfeitos quando tantos não têm luz. Minha voz que canta quando outras emudeceram. Minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar a casa quando quantos não têm casa para voltar. É bom sorrir, amar, sonhar, viver quando há tantos que choram, odeiam, revolvem pesadelos e morrem antes de viver. É maravilhoso ter um Deus para crer quando quantos não possuem o lenitivo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, é maravilhoso, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto para agradecer.